A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV que foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Como é que são os matinhos, as melhores quinquilharias? E como foi fácil? Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Nos dias atuais, quando a sirene do almoço toca ali nos ambientes de trabalho do Brasil todo, a galera já se manda ali para um restaurante aquilo, né? Para deliciar ali com 12 tipos de saladas, 16 tipos de pratos quentes. Geralmente tem tudo o mesmo gosto, né? É, então, é verdade. Porque assim, é na salada tem lá tomate com cenoura. Aí na outra, cenoura com tomate, só muda a quantidade. É verdade. Mas tem também aqueles que preferem um bom e velho PF, né, cara? Pelo menos aqui em São Paulo, o prato feito ele tem as suas variações ali diárias. Na segunda, geralmente, é lá um virado à paulista. Na terça-feira, é um bife a rolê. Na quarta é a famosa feijoada, na quinta sempre tem uma massa ali, um macarrão. E sexta-feira você enrosca uma espinha de peixe na garganta, bom, que é o tradicional, né? Daí já na hora de pagar por essa orgia gastronômica toda, a galera ali saca dos seus tickets de refeição, já pagam seu regabof todo. Mas houve uma época, quando estávamos ali começando as nossas carreiras profissionais, que pagar por uma refeição com cartão corporativo estava muito longe da nossa realidade, né? E como os nossos salários de adolescentes não davam pra porra nenhuma, tínhamos que dar as mãos a mais uma das instituições dos anos 80 e 90, que era o bom e velho almoço na marmita. A marmita sempre sofreu aí um grande preconceito injusto, né, na sociedade. Verdade, não sei por quê. Não sei também por quê. Tem gente que acha que não tem dignidade em carregar seu estojo alimentar ali debaixo do braço. Principalmente ali nos anos 80 e 90, né? Naquela época, marmita era considerado um crachá de loser, né? Hoje até que não, né? Pois muitas pessoas de poder aquisitivo alto, este possibilitaria fazer o cara almoçar ali no fazano todos os dias, né? Optam por levar ali a sua marmitinha por conta de uma dieta saudável. Pra não correr o risco de comer a comida feita por terceiros injuriados. Exatamente. Então, é muito comum você chegar nos refeitórios das grandes corporações e encontrar um alto executivo ali com seus tupperwares de arroz integral, saladinha, carne de baixo teor de gordura e tudo mais. Mas, na nossa época de trabalhadores adolescentes, o ato de almoçar no restaurante não era opção, né? E tínhamos que levar o nosso almoço na mochila, correndo o alto risco da caixa de rango se abrir ali dentro da mochilinha e porcalhando nossos cadernos, né? Afinal, a gente saía do trampo e ia ali pra escola ou pra faculdade, né? Dependendo da idade que se tinha. A título de resgatar essa lembrança aí das marmitas, a nossa querida ouvinte, Manuela Munhoz, ela relata o seguinte fato. Ela fala que trabalhava em 1981 no Banco Bamerindos. Nossa, extinto Bamerindos, hein? Virou o quê mesmo? Cara, HSBC. Era o primeiro emprego dela e ela fazia o terceiro colegial à noite, como todo mundo, né? Claro. O dinheiro era minguado e ela até recebia um ticket restaurante do banco. Mas na época ela usava pra custear saidinhas no final de semana. Sempre tinha dessa, né? Você pegava o ticket pra pagar a pizza no final de semana e levava a marmitinha fazer ali debaixo do braço. Uma moral com os coleguinhas e tal. Exato. Então, por conta disso, ela tinha que levar uma marmita preparada pela mãe. Certo dia, ela estava dentro do ônibus indo pro trabalho e na hora de passar pela catraca, a bolsa dela se rasgou e a marmita foi pro chão, se abrindo no momento da queda. A Manuela conta que o menu daquele dia era arroz, estrogonofe e batata palha. Se espalhou pelo chão do coletivo, promovendo uma verdadeira tragédia suburbana. Ô Manuel, acho que eu andei nesse fusão aí que eu lembro de ter passado pisado numa poça de estrogonofe. Um volume desse, e eu achei que algum bêbado tinha produzido aquilo. Cara, o ouvinte Roberto Frey, de Ohio, nos Estados Unidos, nos mandou belas histórias. E, inclusive, ele criou tópicos, né? Oh, que ótimo. Marmita com água. Isso acontecia quando você colocava sua marmita para esquentar na água quente e os outros colegas, né, também colocavam suas marmitas ali, mas, por azar, a tampa da sua marmita abria e a água entrava e tudo virava uma sopa. A água do banho-maria, né, cara? Que derrota. Agora preste atenção nesse tópico do, do Roberto Frei lá dos Estados Unidos. É apostando a mistura. Eu nem comecei a ler aqui. Algumas brincadeiras resultavam na perda ou na troca da mistura da magia. Ah, meu amigo, quanta salsicha eu não ganhei. Muito bom. Outra aqui, marmita azeda. Era comum ver um amigo abrir uma marmita e se dar conta que a mesma estava azeda. Isso provoca um sentimento de solidariedade em todos, a ponto de dividirmos nossas marmitas com um colega. É verdade, cara. Verdade. Um tava um pedaço de gordura, o outro uma colher de feijão e ninguém passava fome. Agora, o último tópico do fantástico e-mail do ouvinte Roberto Freire é música da marmita. Abre aspas. Como pegávamos o ônibus chamado Poeirinha para ir ao trabalho, este ônibus passava por estradas de terra e era possível ouvir uma orquestra de colheres e garfos sacudindo dentro da marmita de metal. Tintilharam ali. Agora, Freire, parabéns. Boa história. Agora, o maluco aqui, essas duas palavras parecem se fundir, né? Marmita e ônibus. Parecem que foram feitas uma pra outra, cara. Porque certa vez eu estava dentro de um coletivo, daí eu percebi que colou uma moça do lado ali, manja. E ela tava em pé ali do meu lado e eu percebi que ela tava segurando a mochila. Eu já logo perguntei, ah, você quer que eu né, meio galanteador ali. Você segura sua mochila? Segura sua bolsa e tal. Aí ela pegou e me deu a mochila, eu botei a mochila ali no colo e eu logo já senti ali que a mochila tava quente, né, cara? Eita, eu tinha acabado de fazer uma marmita. Exatamente. E aquele cheirinho de feijão, arroz, salsicha também, já estavam entregando ali, que era uma marmita que ela levava. Num dado momento, eu senti que aquele calor ficou mais tocante, assim, cara. Calor? Aquele calor da bolsa da moça ali no meu colo ficou mais tocante. Aí resolvi levantar a bolsa pra ver se tava ok, cara. Meu amigo, daí aconteceu uma daquelas tragédias que só acontecem com quem é oriundo da parte baixa da pirâmide ali, cara. Simplesmente, o feijão da marmita da moça vazou bolça abaixo e foi pro meu colo. Eita, e tava quente. Tava quente, me lambuzou a calça inteira. Ah, oh, moça, acho que o seu almoço tá fugindo. Ela toda constrangida, ai, desculpa. Eu já tava perto de eu levantar e cara, que eu olhei assim, tinha escorrido perna abaixo e tal. Mas o pior ainda tava por vir. Assim que eu desci do ônibus, cara, parecia que eu tava cagado, manja. A galera olhava pra mim assim e tal. Tinha nego até atravessando a rua. Outra coisa muito comum nos coletivos ali na nossa adolescência era você estar em pé e vir uma bolsa. Só que ao contrário do que você falou, a marmita tá quente, não, a marmita tinha passado a noite na geladeira e tava fria. E encostava aqui no seu rim. Verdade. Tava uma gelada. Verdade. Haviam coisas, né, que depois de horas dentro da marmita ficavam terríveis. Batata frita, por exemplo, virava batata plástica. Era terrível. Bife se transformava em verdadeira sola de sapato. Macarrão ficava com textura de arame farpado, lembra? Nos espaguetes. Era terrível. Tem algumas técnicas ao se fazer a marmita, né? Uma delas é não colocar o feijão por cima, né? Deixar por baixo. Eu acho que a moça lá... Não seguiu esse preceito do fazedor de marmita. Básico, inclusive. E tinha muitos tipos de marmita, né, Alexandre? Há vários. Tinha a mais clássica, de lata e tal, que, obviamente, ela sempre envolta por uma câmara de fusca ali, né? Uma borracha câmara de fusca. Exatamente. Um foi feito pra outro. Mas aí já tinha umas outras mais bacanonas. Tinha uma redonda, ela era envolta ali de algo, sei lá, uma coisa mais bonita, que não dava aquela cara feia de marmita de lata toda amassada. Tinha também umas quadradas bonitonas. Tinha umas que vinham em estágios, assim, ó. A parte de baixo você colocava o feijão, aí você botava uma outra parte em cima. Então vinha tudo separadinho, bonitinho. As clássicas Tupperwares. E também tinha umas com trava, né? Que você travava. E todas envoltas num belo e bonito pano de cozinha. Bordado pela mãe. Ou bordado pela mãe. Ou feito com tinta plástica, algum desenho ruim. Acrylex. Com algum acrylex ruim. Que a sua mãe achava que era uma aspirante a Botticelli. E resolvia fazer. Exato, O ouvinte Vando Messias falou por e-mail que o advento do pneu radial trouxe muitas marmitas abertas para o mundo, pois o ato de fechar marmitas hermeticamente, como você mesmo falou, era feito com borrachas de câmeras de pneu, né? É mesmo, cara. Então, segundo eles, pneus radiais, que não precisam de câmera, acabou com a vida de muito marmiteiro por aí. Pessoal, Facebook, a gente em 86, sigam-nos lá. O nosso e-mail é falecom@agenteem86, assim como fez a Manuela Munhoz, que levantou a lebre da marmita. Toda segunda e quinta-feira tem episódio novo. O Fernando Gonçalves, que é um dos ouvintes mais atuantes aqui no Agente 86, ele nos mandou uma história que também é das mais curiosas. Diz que lá em 1998, ele tinha lá uns 14 anos e a mão dele era toda peluda já. Ele disse que iniciou a carreira como aprendiz de balconista no mercado municipal da cidade dele, Sorocaba. Diz que ganhava uma merreca e tal, e a única opção que ele tinha para se alimentar era o pandeco que a mãe preparava logo pela manhã. Então, ele disse que trabalhava na era de escravidão e nunca tinha ouvido falar da Princesa Isabel, e muito menos da Casa de Alforria. CLT não era opção pro Fernando. Carregava sacarias de feijão, milho, farinha, coisas pesadas ali de até quase 100 quilos, enfim. Caramba, com 14 anos? Diz que de forma animal transportou tanta sacaria que a coluna cervical dele só não desceu para baixo porque o músculo esfíncter segurou. Uma travada. Ele fala que ali perto do meio dia e meio já colocava a marmita pra esquentar no banho-maria. Após 10 minutos ali com uma garrafa de laranjinha na mão, forrava o chão com os pedaços de papelão. E daí depois de uma árdua manhã de trabalho, ele disse que sentia ter descido um navio negreiro de Portugal. Diz que saciava a fome dele e tal. Munido quase sempre de arroz, feijão, farinha, 2 ovos fritos. Com a gema bem molinha, onde sempre os mesmos grudavam na tampa da marmita.